Alex Amanso apaixonado e romântico sempre. Eu tô aqui e você tá aí. Sei que você morre de saudade de mim. Há quanto tempo a gente não se vê? Se toca, eu quero ter você de volta. Tô te querendo, tô me envolvendo, vê se não demora. E tá um mesmo coraçãozinho aí, apaixonadinha por mim. Apaixonadinha por mim. E tá com esse coraçãozinho aí, apaixonadinha por mim. Apaixonadinha por mim. Não diga não, só diga sim. É o puro love, é a sofrência, Alex Amanso. Portal do La Rocha. Há quanto tempo a gente não se vê? Se toca, eu quero ter você de volta. Tô te querendo, tô me envolvendo, vê se não demora. E tá com esse coraçãozinho aí, apaixonadinha por mim. Apaixonadinha por mim. E tá com esse coraçãozinho aí, apaixonadinha por mim. Apaixonadinha por mim. Não diga não, só diga sim.